esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor com um filtro de vendor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma canção, chamar a música, música. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 83ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final do ano 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. O ano em destaque será desta vez 1994. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Sara Tavares como a grande vencedora. A jovem cantora de 16 anos, curiosamente da mesma idade da Anabela, vencedora na edição anterior, na época Sara Tavares interpretou Chamar a Música, que amealhou 220 pontos, à frente de Pedro Miguéis, com a melodia Todos Nós Alguma Vez, e de Mal Me Quer do Campo, de Isabel Campelo, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. Isabel Campelo, que, novamente por coincidência, já havia ocupado o terceiro lugar no ano anterior e havia sido igualmente a primeira artista a aparecer no palco nessa noite com honras de abertura nos dois certames. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1994. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi um single originalmente lançado em 1967 pelo grupo The Trogs. 27 anos mais tarde, os escoceses Wet Wet Wet fizeram uma versão dessa mesma melodia que serviu como banda sonora do filme Quatro Casamentos e um Funeral. Ouçamos Love Is All Around. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. By the way that I beside me in everything I do. No dia 25 de janeiro, a banda Alice in Chains lançou aquilo que viria a ser o primeiro EP da história a posicionar-se no número 1 no Billboard, tabela de vendas norte-americana, logo na semana de estreia. Chamava-se Jar of Flies e conseguiu manter a exclusividade desse feito ao longo de 10 anos. Entre outros sucessos, o referido EP inclui a faixa No Excuses. It's

artillery lyrics, around with rhymes ready, then I'ma give a piano. Bring a bulletproof vest, nothing to reach, say. Ready, aim at the brain, now with the tick, say. Triple trifle, felt like a rifle. Besides the melodies might go right, but simultaneously like an ooze, and nothing cleans me. Lyrics light up the living, say, boom. Two dash. Regressamos ao estrangeiro, neste caso a Inglaterra, para escutar os Take That, grupo de pop com grande sucesso na época, sobretudo na Grã-Bretanha. Ouçamos a faixa de abertura e o quinto single do segundo álbum dos ingleses, que tem o mesmo nome da próxima melodia. Robbie Williams é o vocalista principal de Everything Changes. Everything changes. And so That's a kind of a song that a man goes in a saloon. A voz é inconfundível. Os últimos concertos públicos de Frank Sinatra ocorreram em dezembro de 1994, no Japão. Ouçamos uma das melodias interpretadas em Fukuoka pelo rei de Nova York, My Way. That final curtain, my friends, I'll make it clear. I will state my case, of which I am certain. I have lived a life, and I walk each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. And I did what I had to do. I saw it all through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And now, more, I did it my way. Yes, there were times I guess you knew, when I bit off too much to chew. But through it all, whenever there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I had my fill, my share of losing. And now, as the tears subside, I find that it all amusing. I think I did all that. I say, not in a shy way, no, no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself? He has not to say the things that he truly feels, and not the words of one who kneels. That record shows I took all the blows. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1994. Até ao final do presente ano, as Quadras Temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1995. terminamos com referência a um evento trágico. No dia 5 de abril de 1994, morreu Kurt Cobain, fundador e vocalista dos Nirvana. Aos 27 anos, Cobain tinha deixado para trás inúmeros sucessos musicais de sua autoria. MTV Unplugged in New York foi o primeiro álbum do grupo lançado após o falecimento de Kurt Cobain. Retirado o álbum de estreia Bleach, de 1989, foi a música que abriu o referido concerto e o único single proveniente desse evento gravado para a Music Television, About a Girl. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. This is off our first record. Most people don't own it.